Papa, Papa, Oscar Lima Eco, está mantendo 085, chame Recife para informação de tráfego e alerta, frequência 1288 e alterna 135, decimal 3. Meia livre decolar da 10, vento 080 graus, 12 lá. Decolar decolagem da 10, noite. Solo Salvador 76720, ponte 612, na formação Sierra. Objeto 6720, autorizado Galeão, 360, ópera Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva à direita da El Leda Bridge, controle 1208, transponder 5140. Copiado em 360 para o Galeão, via Zulu 10, decola da 10, curva à direita da El Leda Bridge, a saída 1208 ao controle e o transponder 5140, L6720. Objeto 6720, cotejamento correto, chama para estiver questionamento. Pouso na 17, vento 080 graus, cono 2-9, altímetro no 008. Macheco Delta, altímetro no 008, livre pouso. Cono 856, decolado aos 45, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Boa tarde. Oi, é o Papatango Lima de Lodoro. Cima que usou para da rotatória, reparte na rotatória ingressando final no 7. Na rotatória, Lima Kilo Zulu. 3567, portão 03, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque. Bocal, Bono, 856. A gente continua a aproximação, agora de pista livre. Cinco Delta, solo aos 47, livre táxi, bate 4. Código 1273, identifique, chegada bom, se desça para 4 mil pés, o ajuste 9008. Condo 076, establish localizer 10. Roger, Condo 076, complete final, contact tower in 118.95, have a nice day. 118.95, Condo 0765. Aqui o Zulu, livre pouso na 17, vento 090 graus, cono 39, altímetro no 008. Lima, aqui o Zulu. Oh, no, cono 076, established ILS 10. Cono 076, continue your approach, stand by for clearance to land. Cono 076, continue approach. Azul 4206, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. Trip 5415, 7 milhas para Coral, mantenha o nível no 40, ele está encerrado e chame Leão na frequência 12021. Livre, táxi, parte 5. Salvador, o Ocean é 6201 da Odin 4 para puxa e acionamento. Ocean Air 6201, o gate 04, Cint, é o número 1 para iniciar no setor, mantém em escuta. Sim, mantém em escuta, guardando o Ocean 6201. E o Web 6720 também para o push no 612. No 612 você está autorizado, 6720, chama tá. Vai iniciar, 6720, chama tá. Não copiei a minha autonomia nem a alternativa. Autonomia de 4:30, alterna Campinas. Alterna Galeão, confirmando. Campinas. Táxi direita via Índia. Ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 0008. 008, direita, ponto de espera 1895, Ocean Air 6201, 5 tráfego da Torre retaguarda autorizada, pushback, acionamento, chama táxi. Gente, assim que eu tá livrado, retaguarda, tá livre, puxa, acionamento, Ocean 6201. Condo 076 on the ground at 51, vacate to the right, ground 121 decimal minor. Condo 076 to the right, ground 121 decimal minor. Afirmativo, 6201. Salvador, boa tarde, 3567 ali, mantenha no zero. Mantenha no zero, tá? Alpha Hold Short, Foxway Juliet. Cover 076, Foxway Alpha Hold Short, Foxway Juliet. Chame Recife 12545 e alterna 12685. Poderia confirmar para o 1256? 12546, Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545, 2085, grato. Boa tarde. Boa. No zero, vento 080 graus, com no 09. A minha escola está certa. Web 6720, estamos com 085 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alterna Guarulhos. Abjet 6720, táxi autorizado via parte 1, seguindo como número 2 o tráfego da Avianca, ponto de espera da 10, torre 1895, atingimento 1008. 1008, ajuste, segue o Avianca, que é ponto de espera 10, lá de 1800. Condor 076, approaching Juliet. Roger, sir, maintain position. Condor 076, confirm hold position. Condor 076, say again, please. Maintain position before taxiway Juliet, sir. Condor 076, pulling short before taxiway Juliet. Controle Salvador, até 3567. 219, autorização, vitória da conquista. 3529, autorizado, vitória da conquista, nível 200. Direto, decola da 190, curva direita, arbora, elefa. Controle 1208, acionar 5141. 35219, aprovado, 200. Para a vitória da conquista, decola da 10, executa a saída da porta, então eleva, curva à direita. Após eleva, direto vitória da conquista, transponder 5141. Controle 120, decimal 80, chama para o chão de estacionamento. 12080, patrão. Salvador, boa tarde. É o Gono 601, taxa fala. Não, não, 360, Galeão. Gono 601, Galeão autorizado, 360, o apelo 10, decola da 10, curva direita da EL, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5157. 360, Galeão, apelo 10, 10, comanda direita da EL, Leda Bridge, 208, 5157, vai chamar a suspeita da transmissão 1, obrigado. Entendi. Fala, Oceaner 6201, vai ter que manter a posição por aproximadamente um minuto e meio. A gente está tentando fazer um troubleshoot de um probleminha que apareceu aqui. Caso não resolva, a gente vai retornar para a posição, tá? Sim, então você vai retornar, não vai tentar. Tá, a senhora não me ouviu. Eu falei que eu vou guardar de um minuto e meio. Estou tentando fazer um troubleshoot. Caso não dê certo, eu retornarei. Sim. Deu certo aí, mano. Pode remover, sinal esquerda. Obrigado, até. Maravilha. Para o táxi com 146, 3 horas e 50, alternando Guarulhos, Oceaner 6201. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 90, torre 9895, altímetro 0008. Ajuste no 008, livre táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, Oceaner 6201. Condo 076, Juliet, gate 11. Condo 076, Juliet, 211. 3567, autorizado Elefa. Direto Elefa, tá 3567. Salvador, boa tarde, Oceaner 6201, ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, 6201, na linha, decola da 10, vento 090 graus, 13 nós. Livre linhagem, decolar da 10, Oceaner 6201. Salvador, 7672, 0, ponto de espera da 10. 6720, devido à aeronave à frente no mesmo nível para o mesmo destino, vai manter o ponto de espera. Na escuta, mantendo 6720. Se possível, a gente faz a operação bonita. Seria o 340? Se possível, 38 ou 400, por favor. Então, você está coordenando com a Recife Aguarde. Com 273, com bandeira final, chame a torre 1895, chamou o pouso. F6201, decolada ao 00, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, grato, até a volta. Oi, boa tarde, com 273, aliás. Boa tarde, no 273, reparte externo. Boa, Oxené 6201, contato radar, autoridade do Leida, vou para o 360. Direto Leida, acendendo ao 360, Oxené 6201, grato. Olá, siga 67, copia. Copia. Autorizado Brasil, 360, operador 197, decolada 10, curva direita. Tael Leda Bridge, controle 208, sana 562. 10, vento 080 graus, cono 3 lá. Desde o pouso 10, uma vez. Só confirmar, saída da Tael Leda Bridge para Brasília. Oi, Ginar, bora, Eleco. Boa. F720, tentamos coordenar com o Recife, mas não foi possível. Após a aeronave nacional, ele mantém no zero. Sente, após a aeronave nacional, ele mantém no zero. Obrigado, problema. Sim, mais uma vez o vento para o 273. Confirme. Confirme mais uma vez o vento para o 273. Vento 080 graus, cono 4 nós, altímetro no 008. Certo, obrigado. Tá 3567, chame Recife 1288 e alterna 1353. Afirmativo na posição 5, pronto para puxa. Autorizado, chama táxi. Chama. 3897, Guarulhos autorizado, 340, observou 1-6. Nicola da 1-0, curva direita, Nandael Lenda Bridge, controle 1208, aciona 5163. Bono 273, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 3897, pode cotejar. Correto, chama o pushback acionamento. Zero, decolada ao 06, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa tarde, 6-0. Controle Salvador, objeto 6720, decolado, cruza 1500, nada é. Volta de 6720, contato radar, está autorizado Leda, suba para 360. Direto Leda, subindo 360, 6720. Oxané 6201, chame Recife, frequência 1251 e alterna 133251. Mono 251, alternando 133251, Oxané 6201, boa. Boa. Romeu Oscar Bravo, qual a parte que encontra? Gente, autorizado para ser a Gilete Nova Miriam, 500 pés, declarada 1-0, curva à direita vai via Litoral Norte, evitando sobrevoo da base aérea, controle 1208, aciona 0165. Você vai vir litoral norte, vai curvar à direita e agora para o decolagem de Mocotor, 1-8-9-5. O trip 5219 para o táxi, com 7272 a bordo. Estamos com 4 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. 5219, táxi em frente, parte 1 no Índio, ponto espera da Mantera, torre 1-8-9-5, altímetro 0-0-8. Obrigado, ponto de espera 1-1-9-5-3-3-5-2. Alô, boa tarde, é Chanel 63. 6259. Chanel 6259, autorizado Guarulhos, 360, outro 1-6. Escala da 1-0, curva direita da Eule da Bridge, controle 1208, chama 5155. Oceaner 6259, aprovado Guarulhos 360, via Pesulu 16, decolada 10, curva direita, saída da LV da Bridge, controle 1208, transponder 5155, frente da Tango 09. 6259, fechamento correto, chama para inspecionamento. Câmara. Cordial boa tarde, 5219, aqui em dia, aproximação de contato. 5219, livre decolar da 10, vento 080 graus, cono 49. Diga, Romeu Oscar Bravo. Gente, o Romeu Oscar Bravo segue até a cabeceira 10. Gente, o Romeu Oscar Bravo vai decolar da presente. Aguarde, temos a aeronave já iniciando corrida na pista. Aguarde, estimado 1 minuto e meio. Controle web 6720. 6720, chame Recife 1251 e alterna 13325, tamo bom. 251-3325, 6720, uma boa tarde. Boa tarde, Kilo Serra Lima, prossiga. O 219 decolado aos 13, controle 120, decimal 8, bom gol. Obrigado, uma boa tarde. O Salvador, acho que não é 6259, com posicionamento no 09. 6259-009, autorizado, chama ataque. Boa noite, 6259. Controle, é o TRIP 5219, cordial boa tarde, decolou nosso escudo. Boa tarde, TRIP 5219, saída árvore, suba para o 200. Subindo sem restrições, 200 na árvore, 5219. Subimos, vigilante. Kilo Serra Lima, está em contato radar 61 milhas, sudoeste de Salvador, nível 050.